companheiro, bambei o nó da gravata. Nós vamos cantar um pagode que chegou na hora exata. Por aí tem um caboclo, quando canta me maltrata. Eu vou dar minha resposta, que não é muito pacata. Vou tratar meus inimigos do jeito que eles me tratam. Tenho dó desse coitado, eu deixo que ele se bata, com sua língua nos dentes, com modas que desacata. Na escada do sucesso, ele subiu dando rata. A queda dele foi dura, no tombo quase se mata. Não acerta mais um passo, está jogado pras baratas. A verdade é cristalina, é igual água de cascata. Essas modas de abater é uma coisa muito chata. Não falar mais dos colegas é uma coisa mais sensata. Esses violeiros invejosos reclama da sorte ingrata. Pros escravos da inveja, meu pagode é uma chibata. No lugar aonde eu canto, o povo todo me acata. Sou querido das morenas, das loirinhas e das mulatas. Ganhei medalhas de ouro, não contando as de prata. O Brasil inteiro fala, dos violeiros eu sou a nata. Onde eu canto meu pagode, meu sucesso é na batata. Sou um leão africano, quando dá um grito na mata. Os bichos pequenos correm, iguarzinho vira lata. No lugar que pisa o leão, cachorro não põe a pata. Nossa coroa de rei, quero ver quem arrebata. Nossos laços de amizade é um nó que não desata.